coração vai encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Temos uma bela colheita. É mesmo maravilhoso, papá. Preparar! Avançar! Enquanto Son Goku e os seus amigos tratam tranquilamente as suas rotinas, a Terra do Futuro enfrenta a devastação total. De um momento para o outro, apareceu um terrível inimigo negro, que apesar de agir isolado, conseguiu lançar o futuro numa espiral destrutiva. Durante a luta de resistência, Trunks conseguiu reencontrar a mãe Bulma. Vai, Trunks! Vai depressa! Depressa, Trunks! Mas foram atingidos por um violento ataque, ao qual Bulma não conseguiu sobreviver. E mais tarde, a Mai sofreu o mesmo destino. Mai! Maldito! Qual será a verdadeira identidade do inimigo a que Trunks se chama Guerreiro Negro? Finalmente chegou o grande dia. Hoje a tua vida acaba aqui, meu querido guerreiro. Uma nova esperança. Acorda no presente, Trunks. Já disseste adeus, guerreiro. Prepara-te, a seguir é a tua vez. Duvido. O edifício ainda está de pé. Ele não deve saber que existe a máquina do tempo. Eu ainda tenho alguma hipótese de a ativar. Muito bem. Estás a pensar lutar comigo? Mesmo sabendo que não vais conseguir ganhar, continuas inutilmente a resistir. Vocês guerreiros são mesmo interessantes. Não te preocupes muito. Em breve eu vou enviar-te para o mesmo local onde ela se encontra. Ai, a morte é uma benção concedida aos imbecis dos mortais. Maldito! Como é que foste capaz? Como é que foste capaz de fazer aquilo à morte? Chegou o vosso fim. É um triste desfecho para uma orgulhosa raça de guerreiros como a vossa, mas termina aqui. Desaparece daqui. Onde é que ele se meteu? Vamos lá. Hã? Guerreiro negro! Tu não vais conseguir escapar numa nave dessas. Chegou a tua hora, Trunks! O quê? Para onde é que ele fugiu? Onde é que ele está? Desapareceu. Ele desapareceu sem deixar rastro. Trunks, ouve bem. Tu tens de conseguir cumprir a missão, mesmo que isso signifique abdicar de tudo. Porque tu és a nossa única esperança, Trunks. Que conversa é essa agora? Eu vou distraí-lo! Porque tu tens de sobreviver, ouviste, Trunks? Eu juro que vou aproveitar esta energia para a viagem de ida. Muito bem, este é o vosso último problema. Quanto é 1900 a multiplicar por 0,5? Sabes dizer, Trunks? Hã? Eu não sei quanto é. Deixa ver. 1000 menos 900 são 100, ora, portanto... Isso está errado! Primeiro temos de multiplicar! Multiplicar! Multiplicar? Por exemplo, tens 1000 zenis e queres comprar uma chávena de chá cujo preço de venda é 900 zenis. Mas se multiplicarmos por 0,5, isso quer dizer que tem um desconto de 50%. Por outras palavras, uma dona de casa pode comprá-la por metade do preço. Que tal? Incrível, não é? Hã? O preço da chávena ficou a 450 zeni. 1000 zeni menos 450 zeni são 550 zeni. Resumidamente, no final de contas feitas, fica a sobrar 550 zeni. Que tal? Com o troco, podem comprar uma taça de vitela guisada ou talvez prefiram uma saladinha de fruta. E é assim que se fazem contas. Oh! Estou certo ou errado, Stora? Está correto. A tua explicação foi muito complexa. Parecia de alguém com uma certa idade, mas foi espetacular. Oh. Uau! Tu percebes? bebes mesmo disto, Pilaf? Bravo! Eu resolvo estes problemas com uma perna às costas! Para mim são queijo! Muito bem, meninos, está na hora. Vamos fazer uma pausa para ir comer o nosso delicioso almoço. Ouve, jovem Trunks, nós estamos muito gratos pelo que fizeste por nós. Agradecemos do fundo do coração. É verdade. Obrigada por nos teres convidado. Hã? Tu disseste que se não tivéssemos para onde ir, podíamos ir para aqui. Bem, eu disse isso porque pensei que precisavam de ajuda. Seja como for, obrigada. Mas eu só... Vá, vá, vá, vá, vamos rápido. Olha, estão com estacas. Eu não posso acreditar, isto já veio atrevido. Alguma coisa despertou a tua atenção, Trunks? Sim. Escrito Corporação Cápsula, não está? Hã? Tem mesmo razão. Será que nós fazemos deste tipo de aparelhos? Vão chamar a minha mãe, por favor. Ei, Chu, vai lá chamá-la. Ah, e tem de ser eu. Anda lá, não te escutas. Tu és um cão, é para isso que serves. Vai lá. Cuidado, eu já tenho uma idade cita. Assim, mais ou menos. Esperança. Mãe, estás a reconhecer isto? Podes confirmar, se faz favor, se a pessoa que está aí inconsciente é um jovem com cabelo azul? Está correto. Então é mesmo grave. Não pares de respirar. Eu vou já chamar o Vegeta. Não será melhor chamar um médico? Não, eu tenho uma ideia melhor. Por que é que ela vai ligar ao Vegeta? Mas o que é que este caso tem a ver com o Vegeta? Ora, pensem lá! E se ele for um filho ilegítimo? São irmãos? Vocês são parecidos! Não, ele é igualzinho a ti! Não pode ser! Esta comida era mesmo deliciosa. Pois era. Tu estás a ficar muito lento. Da próxima vez podes trazer um sabor diferente. Oh, está lá, amiga! Olá! Olá, Whis! Olha, parece que finalmente o meu intercomunicador serviu para alguma coisa. Ah, tens mais papinha para nos oferecer? Eu agradeço imenso o cuidado e a atenção, mas nós acabamos agora de comer uma belíssima refeição. Não é nada disso. Pressa, vai lá chamar o Vegeta, vá. Hã? O que é que se passa, Bulma? Ah, que bom! O Son Goku também está aí! Olha lá! Não te demos isso para andares a fazer chamadas por tudo e por nada, hein? E quem é que te disse que é por tudo e por nada? Isto é uma emergência, uma emergência! O que é que aconteceu? Ok, vocês estão a ver isto? É o Trunks. Ele regressou neste estado. O que é que tu disseste? Mas é mesmo o Trunks. Oh. Ah? O que raio é que se passa aqui? Trunks! Ele chamou o Trunks! É suspeito! Dois irmãos com o mesmo nome! Olha, parece que vamos ter aqui escandalzinhos feios, muito feios. Escândalo! Trunks, quer-me parecer que os teus pais têm andado a esconder um grande segredo, ah, boy! Meninos, estejam todos calados, ouviram bem? Sim, senhora! Ele está mesmo muito mal. Son Goku, tens feijões mágicos? Desculpa, mas de momento não tenho, não. Usa o teletransporte para ir buscar feijões ao grande mestre da torre. É muito longe. Eu não consigo sentir a energia dele aqui, Vegeta. Primeiro temos de voltar à Terra. Bulma, o Trunks, o pequeno Trunks, ele está aí. Diz-me qualquer coisa. Sim, Vegeta, está aqui ao meu lado. Pede-lhe para ele reunir toda a energia possível. Está bem, Vegeta. Trunks, vai para o jardim e reúne toda a energia que conseguires. Mas quem é este tipo? Rápido, faz lá o que eu te digo. Sim. Muito bem, já está. Parece-me que isto vai ser interessante. E que tal se aproveitássemos a boleia? Parece-me bem. Pode ser que nos convidem para jantar? Muito bem, pessoal. Segurem-se a mim. Ora então, vamos lá. Papá! Trunks, onde é que ele está? Vegeta! Ah? Está aqui! O que é que o Trunks está a fazer aqui outra vez? Olha, cachalote, depressa, vai buscar os feijões mágicos. Sim. Aparece outra vez? Será que eu estou a ter alucinações? Oh, já seria de esperar esta reação. Nós é que já estamos habituados. Ai, estou cheia de dores de cabeça. Acho que hoje ficamos por aqui. Eu vou para casa. Adeusinho. Mas porquê? Porquê é que a energia dele deixou de ser sentida neste mundo? No entanto, eu sei que o vou encontrar. Mas quem é que ele pensa que eu sou, afinal? Seguir 40 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai! Muito bem. Muito bem. Podes começar. Limbo. Limbo. Ai. Isto é tão difícil. Se eu não tiver cuidado, ainda bato com a barriga. Queres desistir? Não. Eu consigo. Ai, o meu objetivo são os 30 centímetros. Está quase. São Goku! Olá, grande mestre da torre. Há feijões mágicos? Ah, claro que há! Naquele pote! Posso tirar alguns? Quantos quiseres! Ok, muito obrigado. Ai, apareces aqui sem trazer nada. Desculpem, estou com pressa. Já não te vimos há muito tempo. Também queres jogar connosco? Como vos disse, estou com pressa. Son Goku, volto a acontecer alguma desgraça. Eu ainda não sei. Vá, adeus. Da próxima eu trago um presente. Boa, pode ser uma pizza. Está bem. Já agora, esse jogo, isso tem alguma piada? O quê? Pouca? Entendido. Obrigado. Vegeta! Mas o que terá acontecido? Ele não parece nada bem. Trunks, toma um feijão mágico. Come. Oh, querido Trunks. Oh, oh. já te sentes melhor. Fica bom depressa. Vamos lá, Trunks. Depressa, Trunks! Então, o que foi, Trunks? Maldito seja! Sou eu, o Son Goku. O que é que se passa contigo, Trunks? Pelo que ouvi dizer, estavam a viver-se tempos de paz no futuro. Aconteceu mais alguma coisa? Hã? Uma pessoa igual a mim anda a espalhar o caos no futuro? Diz-me, ele é mais forte do que eu sou agora? No próximo episódio de Dragon Ball Super, uma mensagem do futuro. A chegada do Son Goku negro. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!